4 no pátio militar, a Natal, tá pronto, a cópia. Rumba 04, Natal autorizado, nível 110, via Golf 677, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Conde, o controle 119.35 e o transponder é o 5473. Rumba 04, correto, cotejamento, livre acionamento no pátio militar e chame pro táxi. Solo Salvador Web 6741, tá com 118 a bordo, 4,30 de autonomia, atendendo o convite pro táxi. Copiado 6741, no livre o táxi, via pátio, taxiway Índia, segunda à direita, aí após alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 18,6 e o ajuste 10,12, boa viagem. Índia via Alfa, da segunda direita na Índia, via Alfa, você pôs torre 186, ajuste 12. Azul 4076, observe a aeronave da Webjet, à sua esquerda em táxi, após a mesma portão 9, está livre o táxi. Após o Webjet, segue Juliette, portão 9, azul 4076. 186, obrigado. Victor Índia Juliette, para o ingresso no circuito de tráfego, chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. Temos um tráfego a 8 milhas da cabeceira 10. Torre 118.6. 118.6, acende o tráfego da final da 10. Pan e reporte externo. Sim, vai reportar no externo, vou no 7.4. Torre Salvador, 6741, próximo ponto de espera da 10, pronto. 6741, condições de linha e decolar de imediato. Afirmo, a linha decola de imediato já. Autorizado, vento 110 graus, 1-1 nós. Gente, tá iniciando 6741. Oi, Vitorinho de Julieta. Kilo Romeo Oscar, decolou aos 128, confirmando 28, com controle em 1935. Canal 35, Romeo Oscar, obrigado. Salvador, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, na proa da rotatória. É, intercepta final, reporta 3 milhas fora. Afirmativo, na proa da rotatória vai interceptar a final da 17. Visual contrato da Gol na final da 10, positivo. Afirmativo, será o número 2, para prosseguir. Muito obrigado. Externo, baixou e travou, gol no 754. Sente gol no 754, livre pouso, 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-1 nós. Informação de tráfego, à sua esquerda, temos um Papa Alfa 3-2 interceptando a final da 1-7, não irá interferir na sua aproximação. Gente, tem a notícia, 1-7, pouso autorizado. Webjet 6741, decolou 2-9, controle 1-9-3-5. 7935, bom final de semana, 7-4-1. Novamente. Rádio Webjet 6741. Webjet 6741, no contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da EL. Sente nível 340 autorizado, saída da EL. Está presente, autorizaria a PROD da EL? Após 2.000 pés, autorizado. Gente, está cruzando 1.900, quando autoriza, já autorizado, PROD da EL. Da Gol na final da 10. Copiado, faça um 360 curto, Vitor Índio Juliette. Gente, 360 curto. Se autorizado, tem quantidade reduzida, senhor. Ok, então é atento ao mesmo, ok? Atento ao mesmo, aguardando para autorização de pouso, Vitor Índia Juliette. Afirmativo, está ajustado para prosseguir como número 2, ok? Número 2. 2, informe o final do procedimento ELF 3. 2.000, reportaremos o sinal. Gol 9072, chame agora o centro Recife na frequência 1260, alterno 251. 260251, 9072, boa tarde. Então, trip 5267 está liberado para confins 340, decora da 10 com curva direita. Vai cumprir realmente o perfil da Euleda, depois direto bridge, da pegada do Lúcio Jesus. 1935 é o controle, 1862, 5533 é o transporte. Afirmativo, 5533, remota 3 do pátio 1, chame pronto, puxa o sinal. Chamará aqui da remota 3 do trip 5. Ok, confirmando, o senhor vai pro CIA? Afirmativo, CIA. Sim, então o senhor vai pro CIA via centro da cidade? É, cidade baixa. Ok. Mantenha 500 pés de ajuste 10 no 2. Quando possível, está autorizado curva à direita na rua da cidade baixa. Já curva à direita na cidade baixa, o lugar fica bravo. Quilo Romeu Oscar, controle? Mais conta, controle. Nós temos o tráfego do Romeu Oscar Bravo, 3 milhas à sua frente, mantendo 500 pés. Está ciente, o Quilo Romeu Oscar está mantendo 9 mil. Gol no 941, controle? Roquete de 1041. Corrijo, gol no 041. Toma o tráfego na posição de 1 hora, 9 milhas, mantendo 500 pés. Não irá interferir no seu tráfego. Dá-se a informação, senhor. Controle Salvador, o Papa Romeu Lima já ingressou no Interlagos. Sente, mantenha o corredor, aguarda a transferência. Aguardando a transferência, o Papa Romeu Lima. Romeu Lima, 2345. Salvador, 4060, Azul, bom dia. Azul 4060, aciona a identificação, chega da mar, desse mantém o 050, ajuste o altímetro 10012. Então 050, 4060, Azul. Esse está em informação aqui, Azul 4060? Papá. Controle Lima Kilak 6. Prossiga, Lima Kilak 3. Colocar a cruz, atenção para o lançamento no 120, 125, acionado 0156. Confirma o nível que deseja. Tudinho 100 graus, 129. Lançamento. Essa aí. Romeu, acho que é bravo, controle. Em 17. Lá na escuta. Romeu Oscar Bravo, temos o tráfego em posição de 12 horas, 2 milhas, passando 3 mil pés, em descida 2 mil pés, um Boeing 737-800, não irá interferir com o senhor. Sim, senhor, está de bravo. Parte 1 aqui, o principal. Afirmativo, de Aquino para o 3 principal. O rumbo 04, 737 da Gol vai ingressar à esquerda, à sua frente, no caso, via Aquino por parte 3, táxi à direita via Alfa. No ponto de espera, manterá a posição e chamará a torre 1 no 8 decimal 6, altímetro no 0, 1 no 2. O rumba 04, por favor, por gentileza. É com 05 a bordo. Entendeu? Foi até a ponte para no 0. Grato, gol. Obrigado, amigão. Bom voo aí. O gol 041 está alinhado. Sente 3 mil marcador externo, complete final do procedimento e chame torre. 118, décima meia dúzia. Tenha um bom fim de semana, senhor. Boa. Então mantenha a reta com os 2 mil pés na terceira milha. Compre o perfil subida da El, Leda após Leda, a posição bridge. Para então interceptar a posição 16. O controle em 119, decimal 35, a torre 118, decimal 6. E o transponder 5535. 00149. Torre, boa tarde, gol 041. No 01041, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Tá certo. na posse da El, Leda, transponder 5538, controle 118-6060, e eu, corrigindo, torre 118-60 e o controle 11935, tá 3605. 5535, tá na pole position, chame pronto, puxa sua Natal 3605. Confirmando aí pro 3605, após Leda, qual proa? Após Leda, Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, lá na divisa da, SFIR com Brasília e Recife, para interceptar as Lutas 16. Ok, obrigado. Claro. Salvador, Papa Romeo, Mike, é comigo. Mike é convite, só um instante, cópia, Manati, meu pé, só um instantinho pra gente fazer um 4-4, livre acionar, aguarde, cópia, Mike é convite. Acionar, aguarde no cópia, é o Vitor. Papai, você é a Charlie Romeo, ponto cópia. Pode pra cópia, você é a Charlie Romeo. Você é a Charlie Romeo, autorizado Belo Horizonte, aeroporto da Pampulha, nível de voo 400, eu via Opel, Whisky 58. Pistão no zero da cola, mantendo a reta, decolagem, tem que usar 12 pés ou 3 milhas. Então inicia a curva pela direita, o perfil de subida da El, Leda, após Leda, direto à posição dos Sagaz, onde vai interceptar por 58. O controle 119.35, a torre 118.6 e o código 5505, Sierra Charlie Romeo. Autorizado Belo Horizonte, 400 pela Apolice 58, decola da pista 10, mantendo 2.000, a reta decolar até 2.000 ou 3 milhas, curva direita da El Leda, após Leda Sagaz, controle 119.35, torre 118.6, 5505 transponder, Sierra Belo Romeo. Terminado 7 milhas da posição Conde, mantenha o 075 condições visuais e chame o controle Aracaju na frequência no 20.3. Aracaju no 20.3, grande da bola. Informação, Papa, bom dia. Bom dia, né? Webjet 5728, boa tarde. Boa tarde, 5728, já temos aprovado o Recife 330, Papá em curso, 1012, aguarde cópia. Escuta 5728. Do Papá, Romeu Lima. Você prossegue para Salvador? Ah, sim, senhor, vai pousar aqui, senhor. Ok, tem frequência livre, Romeu Oscar Bravo. Oscar Bravo. Gente, boa tarde. Já vai decolar o Papá Romeu Lima. Juliette, Pátio 1, portão 0612. Alfa Juliette, Pátio 1, portão 612. 1041. Mike é com o Vitor, é o solo? Na escuta. Mike, pronto pra 4? Afirmativo. Ok, autorizado então, plataforma Manati, 1.000 pés, pista no 7, curva direita, corredor a checa, chapregos, ou direto, quem libera vai ser o controle 1935, a torre 118.6 e o código padrão 0125. É com o Vitor. Convento quente, Manati, estou colocando uma com curva direita, até o direto já vai rolar o controle. 02, acionado, parte 4, PB de? 02. Está presente, 2186 para táxi e decolagem, acionado, Eco Vitor. Boa viagem, 1012 no altímetro. Gente, tráfego. 5728, objeto, parte 4, toque. 04, decolou as 40, controle 1935. 1935, rota 04. Quem tem condição de voar Duna, azul 4060? Chama de eu, Duna. Sim, voe Duna. pela esquerda. O perfil de subida é Pulca, Jamo, transição Caju. Controle em 119, decimal 35, ator 118, decimal 62. E o transfone é o 5541. Autorizado Recife, nível 330, perigo 58. Decola, pistão no zero, mantém em proa da pista até 2000 ou 3000 mm. Curva à esquerda, perfil da saída Pulca, Chamo, Caju, 1935, 18612, 5541 é o código, web 572855. Correto, portão 5, chame pronto, puxa acionar web. 5728, que horas é a apresentação da esquadrilha da fumaça? É, 4 da tarde. Obrigado. Nada. Bonito. Mas dá pra ver onde? É, farol da barra. Obrigadão. Isso é hoje? Hoje. Valeu, obrigado. 4-1, acione identificação, chegada à Mari. Desse mantém o nível 050, chegada à Mari. 050 na Mari, voo do 941. Pushback acionamento autorizada, reporte o táxi 3P. Reportar para o táxi 3P. O capitão e o tempo estimado de voo. Copiado, Mike, com o Vitor. Ali mantém a guarda. Ali mantém a guarda. O Guardião 05 vai teclar com o pro do Litoral Sul, confirme. Dado, Guardião 05, decola da presente, o vento de 090 graus, 132. Afirmativo, Mike, com o Vitor em condições visuais com o mesmo, tem livre decolagem da 17. O vento é de 100 graus, 12 nós. Decolagem, vai. Guardião 05, decolou as 43, controle o 935. Guardião 05, fez o 935, gato. Controle, Salvador, Guardião 05. É convite para adição. Escuta, dia 10, correndo a chegar no número 5. Certo? Salvador, Mike, é com o Victor, boa tarde. Decolado, nossa escuta. Com 45, 4:30, alternando Campinas para o táxi. 45, 4:30, quilo papão alternado, táxi autorizado via Pátio Juliette. Ao ingressar, táxi aí Alfa, chamar na torre 186, observando 37 da Gol, estacionando no portão 612. Na sequência, está livre até o ponto de espera. Boa viagem. Muito obrigado, da sede do Gol. Vai papo. Parte do Lete Alfa, ele lá chama 186, quando pronto, 3527. Assim que ingressar na Alfa, transfira 1286, 1012 no altímetro. Entrou na Alfa, 1286, 1012, obrigado. Índia, Dilete, Cairu, 1 no Axé, Caxapecos, 1861935, 0160, parte 4, livre acionar, conteja. Zero único, altímetro 1-0, 1-2, na presente, todos 8-6 para acionamento, táxi de regulagem de Uli. Bravo. Kilo Whisky, mantenha mil pés, condições visuais. Temos informação de... Corrige, o senhor tem condições de voar direto para Valença? Tem condições, Bravo Kilo Whisky? Bravo Kilo Whisky, como é que você vai? Ok, está autorizado voar direto para Valença, devido a... Temos aeronave próxima a Veracruz sem comunicação de rádio. Azul 4060, completo final, chame Torres, 118.6. 118.6. Torres Salvador, muito boa tarde, o 35267, próximo ponto de espera, conosco. A linda Cosmo imediato. Afirmo, a linda Cosmo imediato, o 35267. Autorizado, vento 120 graus, 13 nós, trip 52167. Autorizado, Léo, declaro trip 52167. Passando Simbra, 4060, azul. Copiado azul, com de aproximação, guarda a pista livre. Guardando. 12:15, 3 a bordo, Charlie Fox do alternado. Táxi autorizado aí no pátio 3, efetuando 180 com tropa cabeceira 1-0. Táxi via pátio, primeira direita após a saída do pátio via Juliette, assim que ingressa na Alfa, transfira o 14-1 no 8.6, o altímetro no 0-2, boa viagem. Ainda vai 180, ingressando a Juliette na Alfa, 118.6, Serra Belo Horizonte. Salvador Azul 409, Morte Papai, 360 para a Vitória. Boa tarde. Vitória 36 já aprovado, só instante Azul 4089. Ok, a sede para a gente seria vale mesmo? O 4060, livre pouso no zero, vento de 1-0 graus, 1-1 nós. Livre pouso, 4060, azul. P5267, decolou aos 48, controle 1935. P0935, obrigado, bom dia, trip 5267. Um voo. Valeu. Isso tem frequência livre para um paragrafo. Esse é rádio, aí está no solo. Sim, tem um tráfego do Bravo Kilo Whisky, mas está cruzando a Baía de Todos Santos e está a 4 milhas de Veracruz. Você tem, tem condições de fazer uma coordenação com o mesmo? Afirmativo, já coordenamos, né? Ok, então o senhor tem livre lançamento. Informe para a descida. Amarelo, acho que está aí. Salvador, boa tarde, trip 5267 decolou na sua escuta, da Euleda. Trip 5267, contato radar da colagem, sub mantendo 340, saída da EL. Ciente 240, trip 5. 340, trip 5267. Controle Salvador, muito boa tarde, OTAN 8001, cruzando 220 para 150, temos a informação papá, estamos voando na proa de TAP. OTAN 8001, na sua unificação, desse mantém 050, chegada Mare, voando de TAP, ajuste de altímetro 10112, destino 50. Positivo, destino 50, 1012, 8001. Para a descida, o Lima Kilox fez. Lima Kilo X-Ray tem autorizado descida até 3 mil pés, após 3 mil pés, frequência livre. X-Ray. Pode aprovar da Elda presente, trip 5267? Autorizado, trip 5267. Obrigado. Vai informar a próxima Juliette pro portão 4060. O TAN 3605 no portão para pushback salamento. Na pole position autorizado, chame TAC 3605. Agora é Morgan. Por Índia Juliette, autorizado. Alinhar e decolar 17. O vento é de 100 graus, 139. 100 graus, 139. Alinhar e decolar, pista de Juliette. 139. Serra Charlie Romeo, frisado, alinhar e decolada 10. O vento de 10 graus, 12 nós. Autorizada alinhar e decolada 10. Serra Charlie. Direita, executa o perfil subida da Aelon, Leda após Leda e deve, onde interceptou por 50. O controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. E acione o código 5540. Autorizado 360 para a Vitória, via rota do plano, decola da pista 10 com curva direita, Canadá, El, Leda e Deb. Upgrade 50, intercepto de Deb. 1935, controle 2863, 5540, no transponder azul, 408. Correto, portão de número 9, chame pronto. Maravilha, obrigado. Confirme. Patrulha Salvador, Victor Índia Juliette. Prossiga, Victor Índia Juliette. Decolada 17 para Cairo Lourenço, solicita da presente voar direto Cairo, subido para 2500. Boa tarde, seu tribo Papá Romeu Lima, já está nave pronto no Parque da Batalha. Sente, Papá Romeu Lima, livre táxi, chama ingresso no 7. Vai chamar para ingresso, Papá Romeu Lima. Controle Salvador, boa tarde, web 6721 no sítio da Papá. O Victorinho de Juliette, autorizado direto Cairo, sub inicialmente a 1.500 pés. Inicialmente 1.500 pés, direto Cairo, aguardando para prosseguir para 2.500. Controle Salvador, Mike Echo Victor, passou 2.0 milhas. À frente, até antes da interseção Índia, Airbus Astan já puxou no 01, ingressará pela frente do tráfego para o portão 01. A Charlie Romeo decolou 53 com controle 11935. 10935, boa tarde, Romeo. Tem. Reduza para 2509, objeto mensagem. Controle, Papá Romeo, Serra Charlie Romeo. 250, mensagem 1. Sai Romeu, contato radar, sub e mantenha nível 400, sai de Adel. Controle, Papá Romeu, Serra, Charlie Romeu. Serra, Charlie Romeu, contato radar, sub e mantenha 400, saída da El. 400, saída da El, Serra, Charlie Romeu. Controle, Sam 3566, Sam 7, informação Papá. 754, já temos aprovado Recife 390, passar em curso com sério. Número 2 para a cota, só um instante, por gentileza. Sam 3193 para a cota. 3193, na escuta. Autorizado Galeão, nível de voo 380. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva à direita. Executa o perfil da subida da El, Leda após Leda, Bidev, onde vai interceptar o Helper November 857. Controle 10935, a torre 186 e o código 5543. Seu pé 10112, 7721. Controle Salvador, esse é o triplo Papá Romeu Lima, devolve 17 na sua escuta. Depois de Leda, Bidev, Opera November 857, controle 6935, 2186. Só o nosso transponder confirmando por 5543. Afirmo, 5543, portão 10, reporte ponto, puxa sinal. Reportará, 393. 1754, pronto para a cota. Afirmativo, prossiga. Aprovado, Salvador para Recife, nível de voo 390, aeroporto Upper Whisky 58, pistando 0, decola, mantendo reto até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após descer curva à esquerda, o perfil de subida é Pulca, Jamo, Trans...